4, boa sendo identificação, chegada Vonce, desça para 4 mil pés, o altímetro no 020. Versículo 7. Boa, sendo identificação, chegada bom, desça para 4 mil pés, o altímetro no 020. O 5 completando a bom, se desce para 2 mil pés, está autorizado ele é X-Ray, reporte localizador, com 1995. 2 mil pés, completa a bom, se desce ele é X-Ray, nacional, boa nave, nave de frente, obrigado. 804, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Boa noite, 04. Desce para 2000 pés, está preparado o localizador. Boa noite, 04. A sua identificação, chegada VONF, desça para 4000 pés, o altímetro no 020. 4000 pés, 1995. Completa a ILS X-Ray, chamando torre 18 decimal 6. 995, 1,6 para externo, taxa de travado. Autorizado pouso pista 10, 140 graus, 18 nós, no 995. Bem livre pouso pista 10, 995. Sete, prossiga para 2000 pés, 1020, permanece o altímetro. Gente, permanece o altímetro para 2000 pés, 357. O 3557 pode desconsiderar a restrição em pelos deixar direto para 2000 pés? Sim, massivo, está livre. Estabilizada no localizador, gol no 804. 804, completa LSX-Way, chamando torre 198, decimal 6. Torre 186, gol no 804, bom dia. Torre Salvador, bom dia, gol 1804. 204, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando. Desde a voadona da presente, 3517. Sistema ativo, reportando estabilizado no curso localizador, LS X-Ray está autorizado. Vou reportar estabilizado no curso do localizador da X-Ray 3517. Direita 1219. 219 direito, vou 995. Salvador, bom dia, gol 995, livrou. Dominou 95, prossegue Alfa e Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 804 é livre pouso, 130 com 14. Livre pouso, 90 voo no 804. Localizador 3517 completa LS X-Ray, chamando torre 118316. Salvador, bom dia, 3517, estabilizado com o localizador 3517, continua a aproximação, pista 10, aguarda a pista livre. Aguardando pista livre. Aos 39, direita Alfa e Juliette, portão 10. Direita Alfa, Juliette, para 10, voo no 804. Completando a bomba, prossiga para 2.000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Autorizado, então, 3517, check o trem, 130 com 15 nós, pouso autorizado. Trem baixado, travado, autorizado, pouso 3597. Pegou no 804, estou confirmando a posição 10. Afirmo, 1-0. Obrigado. Sete aos 43, direita Alfa e Juliette, portão 4. Alfa e Juliette, portão 43, fico na 7. Mike Charlie Yankee, bom dia. Prossiga. Eu ativo inicialmente meu pés. Estabilizado, voo no 897. Voo no 897, completo LS X-Ray, chama na torre 1-8-3-1-6. 8-6, obrigado. Salvador, voo no 897, 2000, peço. Marte ali, eu confio apenas quantas milhas afastadas? Buro 897 motor? Tá bom, baixado, travado, vai passar o externo agora. Tem livre pouso, 140 com 15 nós. Livre pouso, Buro 897. E Buro 901, computando 220 para 1960. Buro 75, voa sem identificação, chega da bom, se desça para 4000 pés do altímetro no 020. Tá bom, para 4.920, Go 97, 95. Com 463. Tem livre, já acionado livre táxi, chame para ingresso no 7. American, I had zero good morning, squawk items clear down to 050 on Amman arrival. Decolagem da pista 10, curva direita, da Almeida Bridge, após Bridge, aperto 1 no 6, Bravo Hotel Zulu, 13, e após conforme a roda apresentada. 120, vítima 8. 5466 transporte. Guarulhos aprovado, pelo 3-0. Da forma que está sendo o zero voando à direita, já é o altura da frente. A parte de 3, que é até o centro do mundo, eu vou no Belo Horizonte, 3, e a rota conforme o transporte 5466, controle, Salvador, 1208, que é o centro do mundo, que é o centro do mundo, que é o Obrigado, Mike Tchalian, chama ingresso no 7. Forte alinhado e pronto, ajuste no 020, Mike Tchalian. Tô 97, direita, 1219, sala 50. Cliente, direita, 219, 1197, boa. Para Salvador, 897, programa 6.4. 897, prossegue Alfa e Juliette, botão 3. Alfa e Juliette, pro 3. Vento de 130 com 14, tem decolagem autorizada.